Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço. Boa tarde, senhores ouvintes da Rádio Boa Nova. Vai ter início o 21º programa à Escola e o Meio. Agradecemos a sua atenção. Boa tarde, locutores do Clube de Rádio. Boa tarde. Bem, hoje está um boa tarde mais suave. Começamos com a boa sugestão musical do João Oliveira. Wildfire é o álbum de estreia oficial e terceiro disco de estúdio da artista musical norte-americana Rachel Platten. Foi lançado a 1 de janeiro de 2016 através da Columbia Record. O álbum inclui Fifth Song, lançado em fevereiro de 2015, que alcançou a posição número 6 na Billboard Hot 100 e liderou as paradas na Escócia e no Reino Unido. O segundo single do álbum, Stand By You, foi lançado a 11 de setembro de 2015. Hands, put your empty hands in mine. And scars, show me all the scars you hide. And hey, if your wings are broken, please take mine so yours can open too. 'Cause I'm gonna stand by you. Ponto 2, Oliveira do Hospital. E a seguir começamos com uma notícia de âmbito internacional que nos apanhou com alguma surpresa, que tem a ver com o falecimento de um filósofo e de um escritor de muita nomeada, não é assim, Inês? É sim. Esta semana, nas notícias de âmbito internacional, destaca a morte de Umberto Eco, o filósofo que ajudou a reinventar a figura do intelectual. O escritor italiano Umberto Eco, autor do O Nome da Rosa, morreu no dia 19 de fevereiro na sua casa em Milão. Tinha 84 anos e era uma das mais relevantes figuras da cultura italiana dos últimos 50 anos. Não foi revelada a causa da morte, mas o intelectual e professor da semiótica na Universidade de Bolonha sofria de um cancro há vários anos. O seu nome fica ligado a nível internacional ao grande sucesso que teve a obra O Nome da Rosa, editada em 1980, e que se transformou num best-seller internacional. O romance, O Mistério Passado no Mosteiro Medieval, foi traduzido em todo o mundo e vendeu mais de 10 milhões de cópias, sendo mais tarde adaptado ao cinema. Humberto Eco foi um dos pioneiros da semiótica, a ciência dos signos, um teórico da linguagem e autor de vários ensaios filosóficos. Foi relativamente tarde que publicou o seu primeiro romance, precisamente O Nome da Rosa, mas foi este que lhe garantiu uma popularidade mundial ao colocar a sua enorme erudição ao serviço da construção do romance histórico. Eco nasceu em Alexandria, na região de Piemonte, a 5 de janeiro de 1932. Cresceu durante a Segunda Guerra Mundial, estudou filosofia e estética e formou-se com uma tese sobre a estética de São Tomás de Aquino, mas sublinha o Le Monde, não se mantém apenas na área da teoria e logo a partir de meados dos anos 50 entra no mundo dos mídia, começando por trabalhar na televisão pública italiana em programas culturais. Ao mesmo tempo, em 1962, publica A Obra Aberta, referência incontornável do seu pensamento, na área da semiótica, na qual defende que cada obra é composta por uma infinidade de signos e por isso oferece a possibilidade de múltiplas interpretações. Moisés Lemos Martins, professor da semiótica na Universidade do Minho, sublinha a extraordinária importância desta obra, não só na década de 60 do século passado, como ainda hoje. Numa altura em que os debates eram marcados por visões de leitura única, como o estruturalismo e o marxismo, Eco veio dizer algo que foi revolucionário, que apesar de haver um código por trás de uma obra, existe nela a possibilidade de inúmeras leituras. Ou seja, há uma intencionalidade na obra, mas o leitor interpela-a. A obra de Eco, que nos ajuda a pensar a comunicação, continua presente nas universidades, nas áreas das ciências sociais e humanas. E há um livro que tem uma utilidade muito prática, Como se faz uma tese em Ciências Humanas, 1977, que gerações de estudantes universitários leram. Lemos Martins diz que não era raro vê-lo citado nas provas de mestrado ou doutoramento. Durante toda a vida, é que mantém os pés nos dois mundos, o da vida académica e o de uma participação pública muito ativa, que passa pela escrita, mas também por uma relação permanente e complexa com os mídia. O interesse pela cultura popular levou a publicar, nos anos 60, Apocalípticos e Integrados, no qual confronta a ideia de uma cultura elitista com a de uma cultura difundida livremente através de diferentes suportes. O Le Monde refere que o interesse de Eco em analisar áreas tão distintas, do romance policial ou futebol, da publicidade ou terrorismo, parte, citando o próprio, de uma vontade de ver sentido onde seríamos tentados a ver apenas factos. Várias vezes essa proximidade com a cultura popular foi questionada e Eco reagia com humor. Numa entrevista de 2002, ao The Guardian, respondia assim o jornalista: "Não sou um fundamentalista, dizendo que não há diferença entre o Homero e o Walt Disney, mas o rato Mickey pode ser perfeito da mesma forma que um haiku japonês. Assim, terá evitado a armadilha na qual caíram outros intelectuais, que na sua busca pelo reconhecimento se acabaram por convencer que são as verdadeiras imagens que as máquinas de marketing criaram em seu torno." Essa consciência levou a tentar sempre pôr o seu principal capital de reconhecimento público ao serviço de projetos educativos e de investigação mais profundos. O seu último romance, Número Zero, publicado no ano passado, é uma paródia ao jornalismo, desmontando a máquina trituradora dos mídia contemporâneos. Foi até o fim de um vigoroso defensor da importância do pensamento crítico a vários níveis. Os livros não são feitos para acreditarmos neles, mas para os questionarmos. Quando pensamos num livro, não devemos perguntar-nos o que é que ele diz, mas sim o que significa, dizia. É que é autor de inúmeros ensaios sobre semiótica, estética medieval, linguística e filosofia, mas considerava-se sobretudo um filósofo. Só escreve romances aos fins de semana. É pena, diz o historiador Diogo Ramada Curto, que já cá não esteja para refletir sobre o modo como o seu falecimento se transformou em notícia. Pena porque seria ele quem melhor o poderia fazer. Muito bem, de facto, é uma figura incontornável que vai ficar nos memoriais da história como um excelente filósofo e como um exímio escritor. Aliás, a nossa sugestão de leitura de hoje não podia deixar de ser O Nome da Rosa. Foi considerado, quando foi editado em 1980, uma obra de referência mundial. Foi considerado o melhor livro desse ano e vai ser um livro eterno. Portanto, fica aqui já a recomendação. A Inês daqui a pouco já vai fazer. FM Boa Nova. Agora passemos para outra rúbrica com a nossa Bárbara Coquim, que nos vai trazer Jovens Atentos, desta vez com a temática. Então hoje trago a debate o tema Violência no Namoro. Muito pertinente. E muito atual, até porque te baseias num estudo e numa divulgação que foi feita desse estudo, que há cada vez mais violência entre os jovens no namoro. Exatamente. Quando o assunto é violência no namoro, o objetivo é estabelecer os limites entre o que é o amor e o que é a violência. Embora pareça simples, nem sempre as pessoas têm noção desse limite e muitos vivem relações violentas convencidos de que é tudo normal, de que é amor. Um estudo realizado no âmbito do projeto Heartways, Políticas Educativas e de Formação contra a Violência e Delinquência Juvenil, comprovou isso mesmo, concluindo que 27% dos jovens inquiridos consideram normal a violência psicológica e pelo menos 7% já foi vítima de agressão física. A violência psicológica é, por vezes, a que passa mais despercebida, mas que pode acontecer de várias formas, que podem até ser muito simples. Atos como pegar no telemóvel do companheiro sem autorização ou proibir o uso de determinadas peças de roupa são considerados normais numa relação. Parecem inócuos, mas a ideia de controlo de que o meu namorado é minha posse já são sinais de violência, avisa Maria José Magalhães, presidente da União de Mulheres Alternativas e Resposta, UMAR. O estudo apoiado pelo Programa Cidadania Ativa da Fundação Kluze Gulbenkian apresentou os primeiros resultados. Depois de questionar 456 jovens de 32 escolas do Distrito do Porto, entre os 11 e os 18 anos, os resultados não foram animadores. Para além de avaliar se os jovens já experimentaram situações de violência no namoro, analisou também a sua perspectiva sobre o assunto, o que acham de determinadas atitudes dentro de uma relação, o que era considerado violência e o que era considerado normal. A violência psicológica não é a única a ser considerada normal. O estudo mostra que 63 dos 456 jovens inquiridos acham natural a violência física, desde que não deixe marcas. Mas a quantidade de rapazes a achar que a violência física é natural e legitimada é quase o dobro da quantidade de raparigas. Para Maria José Magalhães, o problema está na cultura do amor cego, de que o amor significa posse, de que a paixão é irracional e de que as pessoas podem fazer o que quiserem com o outro. Para nós, esta cultura está na base do femicídio, da violência doméstica, da falta de respeito pelos direitos humanos em geral, refere, alertando para os resultados do inquérito sobre a reação dos jovens depois da agressão. Pelo menos 12% diz que acabou por perdoar o agressor e pelo menos 8% diz não ter dado importância ao sucedido. Apenas 4% optou por pedir ajuda. Entre as respostas, destaca-se ainda o facto de 31% dos rapazes contra 10% das raparigas considerar legítimo pressionar para ter relações sexuais. Aliás, 2% dos jovens consideram já ter sido vítimas desse comportamento. Com os dados obtidos no estudo, a presidente da UMAR conclui que o resultado que tem sido desenvolvido nesta área ainda não é suficiente, precisamos de mais. O projeto Heartways tenta dar um passo em frente na necessidade de consciencialização para a violência no namoro. Durante o ano letivo 2014-2015, realizaram 15 sessões com os alunos das 32 escolas inquiridas, com o objetivo de utilizar a arte para alertar para o assunto. A intervenção junto dos jovens nas escolas tem sido feita com recurso à música, teatro, jogos didáticos, vídeos, entre outras formas de expressão. É necessário apelar à necessidade de pedir ajuda, saber o que se deve fazer e a quem a sociedade ensina que as pessoas devem ser assertivas e independentes. A verdade é que também é preciso ensinar solidariedade e a necessidade de falar, de pedir ajuda. Dados da PSP mostram que o número de participações de casos de violência no namoro aumentou para o dobro de 2013 para 2014, registando mais de 4 participações por dia em 2014. Este é um tema pertinente na nossa sociedade. É a violência doméstica de uma forma geral e agora em particular esta questão que eu acho que está a surpreender as gerações mais velhas, porque nós sabíamos que as gerações mais velhas havia uma certa prática de violência no âmbito doméstico, porque no tempo dos vossos avós isso era quase considerado normal. Hoje parece-me que não, que isso não deveria ser considerado a normalidade. De facto, todos os estudos indicam e todos os inquéritos indicam isto que tu acabas de dizer. É que, de facto, tem estado a aumentar entre os jovens da vossa idade a violência no namoro. E a violência pode ser a nível físico, mas pode ser também a nível psicológico. Gostava de saber o vosso parecer. Se têm apercebido destas situações, se têm estado atentos a esta temática. Na nossa escola, ano passado, até houve, por exemplo, algumas palestras neste âmbito. Até fizemos uma caminhada para chamar a atenção, que alguns de vocês participaram, deste problema, que é um problema da nossa sociedade. Como é que nós estamos a educar os jovens, se estamos a educá-los para acharem que tudo isto é normal? Gostava de vos ouvir. Inês, qual é a tua opinião? Eu não consigo compreender o que é que leva um casal de namorados a praticar violência. No meu meio escolar eu não noto muito isso, mas sei que existem e cada vez os casos, são cada vez mais os casos. Talvez por ciúmes, talvez por não existirem limites tanto de uma parte como de outra, talvez por a relação ser vivida com demasiada intensidade, como se estivessem a viver um filme, não sei, ou talvez por termos jovens cada vez mais perturbados, que descarregam a sua raiva, toda a sua frustração no seu parceiro, mas também, por exemplo, não só no companheiro, mas também nos pais, nas outras pessoas. Mas claro que a violência nunca é desculpa, porque a partir do momento em que um rapaz bate numa rapariga, ou uma rapariga bate num rapaz, passa-se uma barreira que é imperdoável e que vai para além da dignidade humana. E isso é impensável. Francisco, a tua opinião? Isto também pode vir como exemplo de casa, também. E, felizmente, os dados são baixos. Os dados mais altos que ali estavam era 31% a pressionar para relações sexuais, mas, felizmente, são dados baixos. Eu não tenho dado conta disso, porque isto muitas vezes é escondido, Sim. Não é feito à vista de todos nós. Por exemplo, o uso do telemóvel, ou tentar manipular o uso do telemóvel do parceiro, saber, por exemplo, que se recebe mensagens de outros, isto é uma forma de violência, porque Sim. Qualquer um de nós, enquanto pessoa autónoma, tem direito à sua privacidade, e não é o companheiro nem o namorado que tem que se imiscuir nos contactos que tem, nas mensagens que recebe. Isto é uma forma de violência. O ano passado, aquele grupo do Centro de Saúde que trabalha estas questões, fez um inquérito aos vossos colegas do 12º ano. E eu até estive presente numa das sessões. E ao passarem o inquérito, verificaram isto que a Bárbara acabou de dizer. É que a maior parte dos nossos jovens, que agora já estão no ensino superior, consideram normal, por exemplo, isto, o controlo do telemóvel. O pressionar para ter relações sexuais. Consideram isto dentro do padrão da normalidade. E isto é que é assustador. É começar-se a considerar que é normal aquilo que não é normal. E o que me parece estranho é que estes jovens, que teoricamente são mais instruídos, que são mais conhecedores do mundo, que são mais abertos, que deveriam ser mais respeitosos e tolerantes, parece que estamos a regredir, não é? Porque na geração dos vossos avós vocês sabiam que havia uma enorme agressividade do marido em relação à mulher e que isso era dito como normal na educação do tempo, do Estado Novo. Hoje não é assim, hoje vivemos em liberdade e deveríamos viver para respeitar os direitos humanos em primeiro lugar. E a dignidade, como diz a Inês, é um direito básico a que todos nós temos direito, que nunca devemos abdicar. Portanto, o que a mim me assusta é isto, é raparigas aceitarem estes comportamentos e acharem que eles são normais. Ou que alguma vez o rapaz a agrida, dando-lhe algumas bofetadas, e ela acha isto normal. Porque sabem porque é que isto é assustador? Vocês sabem que a violência doméstica em Portugal é um problema gravíssimo. E é que sim, é quem começa a ter comportamentos de agressividade e de controlo do outro, quando tem 15, 16, 17, 18 anos, vai continuar a tê-los pela vida fora. E essa situação, quando se tornar marido, ou quando se tornar companheiro efetivo, essa situação vai piorar, sobretudo se do outro lado tiver alguém que vai consentindo. E isto é preocupante. Isto preocupa, deve-nos preocupar, de facto, a todos, aos pais que educam, à escola e aos jovens em particular. Ias dizer, Francisco? Que isto pode começar, às vezes, com uma coisa assim, até inocente. A namorada apanha o telemóvel do namorado e vai explorar o telemóvel. Assim, um caso parece esporádico. Parece que é inocente, não é? Parece inocente até, mas sendo repetitivo, já tem assim, começa a ter as suas suspeitas. Depois é que pode ir evoluindo gradualmente para pior. Pedro, apercebes-te disto no meio onde vives? E sobretudo na escola, onde circulas todos os dias, ou não? Não, porque se calhar também, por ser um bocado escondida essa agressão. Mas eu acho que há mais agressão psicológica do que física e, se calhar, até é pior uma agressão psicológica do que uma agressão física. E, assim, nós vamos todos tendo a percepção, até pelas conversas que depois vamos tendo, que as enfermeiras que têm acompanhado os grupos de jovens na escola percebem do que chega ao gabinete e do que as jovens vão dizendo. E o Pedro é capaz de ter razão. A violência a nível psicológico pode ser extremamente agressiva e extremamente traumatizante para aquela jovem. Porque, reparem, vocês na vossa idade estão em formação. Todas as experiências que vocês vão tendo, elas vão sendo marcantes. Nós sabemos que há muitos namoros que começam na vossa idade e que são para a vida. quantos casais já saíram das escolas secundárias, não é? E, portanto, os comportamentos que se começam a ter, positivos ou negativos, depois transportam-se para o resto da vida. Eu acho que este é um assunto preocupante que nos deve levar a refletir e, sobretudo, fica aqui o alerta para os jovens. Nós sabemos que a agressividade tanto pode ser para o rapaz como para a rapariga. Sabemos, por todos os estudos que têm feito, que a violência é particularmente contra a mulher, porque tradicionalmente sempre se achou que a mulher é que a devia suportar, porque se entendeu que psicologicamente e fisicamente é um ser mais frágil. E o que me assusta é que elas estejam a demonstrar esta incapacidade para reagir. Esperemos que fique aqui o alerta e que as pessoas, quando se têm uma situação, não a tolerem, porque é por aí que deve começar. Quando uma rapariga tem um namorado que não a respeita, ela deve começar logo por cortar essa relação, porque aquela ideia que as avós tinham, que perdoa-se a primeira, perdoa-se a segunda, perdoa-se a terceira, das duas uma, ou se vai perdoar a vida toda e apanhar a vida toda, ou então corta-se e tem que se cortar logo no início. Até porque muitos destes rapazes, a maior parte são rapazes, precisam de tratamento muitas vezes, porque estão a descarregar frustrações, estão a veicular comportamentos que viram a familiares, pode acontecer, em muitos casos normalmente alguém que foi agredido, dizem os psicólogos, na maioria dos casos torna-se agressor, portanto muitos destes jovens podem vir de famílias já com problemas de violência doméstica, a que assistiram a vida toda e que foram criados assim, e portanto há aqui comportamentos de alto risco que têm que ser averiguados e que têm que ser estudados e que têm que se fazer o alerta para os nossos jovens. Rádio Boa Nova. Espetacular. Bem, passemos a um tema mais calmo, ou não, não é, Francisca Rodrigues? Porque afinal parece que vamos ter caça numa zona que era reserva natural. Diz a Quercus, não é assim? Certo. A organização ambientalista Quercus acusa o Ministério do Ambiente de ter decidido pressões do lobby da caça ao revogar uma portaria com 23 anos que só permite o exercício da caça na zona sul da Reserva Natural da Serra da Malcata em casos especiais devidamente fundamentados que visassem o controle populacional de determinadas espécies. O governo alega que a medida permite um melhor ordenamento cinegético na região. Para a Quercus, a tutela deu licença para matar na Serra da Malcata. Uma decisão que, para os ambientalistas, significa sobrepor os interesses da caça aos da conservação da biodiversidade. Ricardo Nabais, dirigente da organização, adiantou ao público que o abate a tiro é uma das principais causas da morte não natural do lince ibérico e do lobo ibérico, salientando que na origem da criação da Reserva Natural da Serra da Malcata esteve a proteção do felino, lembrando o famoso slogan que já leva mais de 3 décadas, salvem o lince e a Serra da Malcata. Acresce ainda que o lince tem estatuto de espécie de interesse comunitário, atribuído pela Diretiva de Habitats, sendo que a zona onde ocorre estão abrigidas pela rede Natura 2000, como é o caso da Malcata. A opção do governo, prossegue a Ricardo Nabais, pode ainda colocar em causa a recuperação de várias espécies de que o felino se alimenta e que estavam a ser recuperadas na serra, como o corso, o veado e o coelho bravo. Isso era um risco para as espécies em perigo, como o lince, o lobo e o abutre preto. Reparem que está aqui em confronto os interesses do lobby da caça, como a Francisca disse, e ao mesmo tempo a preservação de algumas espécies numa área protegida. O nosso país, de facto, tem coisas extraordinárias. Esta é uma delas. Rádio Boa Nova. Continuamos no Reino Animal com a Inês Brás, desta vez para nos mostrar como nós, seres humanos, abusamos do Reino Animal e não olhamos a meios para chegarmos a determinados fins. Reparem que para se tirarem um conjunto de fotografias com golfinhos, se provocou a morte de um, porque é giro colocar selfies nas redes sociais e, portanto, provoca-se a morte de um ser vivo. Golfinho morre após ser retirado do mar para selfies. Um golfinho bebê morreu numa praia da Argentina depois de ser retirado do mar para ser fotografado. A rápida desidratação fez com que o golfinho morresse pouco tempo depois. Quando o pequeno golfinho deu à costa, numa estância de praia em Santa Teresita, na Argentina, os banhistas rapidamente se juntaram para ver melhor a espécie. foi nesse momento que um deles retirou o mamífero da água para poder tirar uma selfie. A partir daí, várias pessoas fizeram o mesmo, fazendo com que o animal andasse de mão em mão. Mas o excesso de tempo fora de água rapidamente provocou uma forte desidratação, causando a morte do animal. Apesar do golfinho já se encontrar morto, os banhistas continuaram a fotografar-se com o mamífero. Depois de todas as fotografias estarem tiradas, o golfinho foi deixado no areal. A organização não governamental Wildlife Foundation emitiu um comunicado em que alertava a população para a vulnerabilidade da espécie, esperando prevenir incidentes como este. A franciscana, tal como outras espécies, não pode ficar tanto tempo fora d'água. Retirá-lo da água rapidamente causa a sua desidratação e morte. É fundamental que as pessoas ajudem a salvar estes animais, porque agora cada golfinho franciscana conta, diz o comunicado. O golfinho franciscana, também conhecido como La Plata, é considerado uma espécie vulnerável, existindo apenas 30 mil golfinhos franciscana em todo o mundo. Esta espécie só pode ser vista na costa marítima da Argentina, Uruguai e Brasil. Pois, cá temos mais uma vez um mau exemplo do ser humano. Desta vez não tratámos de animais domésticos, mas lembrámos aqui a importância do respeito pelos outros animais. Nós também somos um, mas comportamos-nos muitas vezes pior do que os outros. A minha linda, o slogan... Senhor ouvinte, não maltrate nem abandone o seu animal de estimação, pois ele é o seu melhor amigo. Já agora também não maltrate os outros animais que vivem no planeta Terra, porque também merecem o nosso respeito. Boa nova, irresistível. Vamos agora ao cinema. Desta vez o Daniel Pereira, que está doente, a quem endereçamos rápidas melhoras, passou a mensagem de sugestão cinematográfica ao Pedro Andrade. Hoje sugiro o filme Carol, Nova York, década de 1950. A jovem Thérèse sobrevive com um emprego na secção de brinquedos de um grande armazém, ao mesmo tempo que sonha com uma carreira como fotógrafa profissional. Um dia conhece Carol, uma mulher sofisticada de cabelos loiros e casaco de vison, que ali chega para comprar um presente de Natal para a filha. Mais tarde, as duas encontram-se e tornam-se amigas. Com o tempo, a ligação torna-se mais íntima e a amizade converte-se em paixão. Nomeado para 6 Oscars da Academia, entre os quais melhor atriz secundária e melhor realizador. Dearest, there are no accidents, and everything comes full circle. No explanation I offer will satisfy you. You seek resolutions because you're young. But you will understand this one day. Muito bem, daqui está um filme que, pelos vistos, com tanta nomeação para Oscars, que estão já quase aí, deve ser um bom filme. Rádio Boa Nova. Passemos agora à visita, desta vez a visita onde? Oliveira do Hospital City. E porquê? Porque não tarda nada, Oliveira do Hospital vai ser palco de um grande evento. A Festa do Queijo 2016, não é assim, Patrícia? Prestes a assinalar um marco importante com a realização da 25ª edição, a Autarquia de Oliveira do Hospital reforça a aposta na promoção da Festa do Queijo 2016. Para isso, vai contar com a participação do conhecido apresentador do programa Preço Certo, Fernando Mendes. O apresentador participou no filme promocional do certame, com a realização no primeiro fim de semana de março, o presidente da Câmara Municipal deposita elevadas expectativas no certame por entender que estão reunidas condições para melhorar em muitos aspectos. Entre as novidades, José Carlos Alexandrino destaca ainda a realização dos concursos de ovinos e de queijo Serra da Estrela. Na noite de 5 de março, a festa vai ainda contar com o espetáculo do grupo Função Pública. Tal como em anos anteriores, o certame volta a ter direitos televisivos, sendo que neste ano haverá dois programas a serem transmitidos a partir do centro de Oliveira do Hospital, com a presença da RTP no sábado e da SIC no domingo. Também o programa Terra a Terra da TSF será transmitido na manhã de sábado, a partir de Oliveira do Hospital. A Rádio Boa Nova assegurará a transmissão dos principais momentos da feira nos dois dias. Em 2016, a aposta recai numa maior promoção e divulgação da feira, esperando a autarquia ultrapassar um investimento de 50 mil euros registado na edição 2015. Com a realização da Festa do Queijo, o município espera não apenas potenciar o negócio em torno do afamado produto, mas sobretudo promover o concelho. Este é um grande evento para uma grande dinâmica de Oliveira do Hospital, refere o Presidente da Câmara Municipal. Ainda no âmbito da Festa do Queijo, no dia 27 de Fevereiro será inaugurada a imagem de homenagem à queijeira. Ficará localizada na rotunda entre Vital da Beira e Vila Franca da Beira. No período da sua colocação, as queijeiras do concelho acederam em perpetuar as marcas das suas mãos que passarão a constar daquele monumento. Já sabe, Sr. Ouvinte, no dia 5 e 6 de março não falta a Festa do Queijo de Oliveira Hospital, a melhor do país. Exatamente, a melhor festa e feira do queijo Serra da Estrela do país. Façam favor todos de vir à feira e os senhores ouvintes também. Vai. Boa Nova. Por sugestão da Inês Pereira, a Inês Garcia vai ler a sugestão de leitura, que desta vez não podia deixar de ser uma obra de Humberto Eco e, sobretudo, aquela obra que é mais representativa da sua obra, O Nome da Rosa. O Nome da Rosa. Este romance, publicado em 1980, consagrou internacionalmente a carreira literária do escritor e filósofo italiano Humberto Eco, fora dos circuitos académicos. A obra obteve sucesso quase instantâneo em várias partes do mundo e tornou-se ainda mais conhecida depois de ser convertida para o cinema em 1986, dirigida por Jean-Jacques Annaud e protagonizada por Sean Connery e Christian Slater. Neste enredo, centrado na era medieval, num dos inúmeros mosteiros que se disseminaram nesta época por toda a Europa, uma série de crimes abala o recanto sagrado e um frade franciscano, Guilherme William de Baskerville, detetive que se comporta como o famoso Sherlock Holmes, neste livro homenageado pelo nome do protagonista, que alude a uma das histórias mais conhecidas deste herói das narrativas policiais, o Cão dos Baskervilles. O personagem principal é assessorado por seu discípulo, o noviço Adzo de Melk. Os dois religiosos mergulham sem hesitação nos meandros mais obscuros e labirínticos desta inquirição, apesar dos obstáculos criados por alguns dos integrantes da ordem local. Seguindo todas as pistas e indícios possíveis, descobrem finalmente o que motivou os assassinatos. William e Adzo concluem que estão associados à existência de uma biblioteca que preserva secretamente obras consideradas apócrifas, ou seja, não aceitas pela Igreja Medieval. Eco cria uma suposta obra do filósofo Aristóteles que versa sobre a questão do riso. Empenhado em não permitir que este livro se torne acessível a todos, o monge comete seus crimes com as armas da intolerância e da mais completa irracionalidade. Com a leitura desta obra é possível observar como é a vida no interior do mosteiro da Idade Média. O leitor vê-se diante da oportunidade de compreender como a Igreja, nessa época mais que em outra época, impediu a livre disseminação do saber, mantendo nas trevas o homem medieval, daí ser este o período conhecido justamente por Idade das Trevas, graças à obstinação daqueles que tudo fizeram para impedir a divulgação do conhecimento e do progresso da humanidade, considerando este avanço um perigo para a sociedade. O clero mantinha, assim, o monopólio do conhecimento. Humberto Eco empreende neste romance uma jornada fictícia, rumo à era medieval, vigente na Europa. Genial metáfora do dogmatismo não só religioso, mas especialmente político, que rege não só na Itália, terra natal do autor, mas também em uma vasta região do planeta. Outra importante referência literária presente nesta obra é a biblioteca que atua como cenário das investigações de William de Baskerville, a qual parece ter sido inspirada pelo conto A Biblioteca de Babel, do escritor argentino Jorge Luís Borges, caracterizada como uma instituição universal e imortal que obriga em si todas as publicações do planeta. Eco vai ainda mais longe em seu tributo a este autor, criando um personagem batizado como Jorge de Burgos, que além do nome semelhante ao do argentino, é igualmente cego como Borges. Muito bem, aqui está uma ótima sugestão de leitura. O livro é extenso, portanto, se não quiserem ler para já, aguardem-no na mesa de cabeceira. Mais um, Bárbara, vai sumando. Mais um. A semana passada tinha sido Guerra e Paz, Tolstói. Agora, este não é tão clássico, mas em pleno século XX, este também já é um clássico da literatura mundial. Uma das obras mais lidas no mundo. Fica a sugestão. Rádio Boa Nova. Espetacular. Título é o álbum de estreia da cantora norte-americana Meghan Trainor. Edição padrão e deluxe foram lançadas na mesma data, 9 de janeiro de 2015, mundialmente. O single de estreia do disco All About That Bass foi lançado a 30 de junho de 2014, exclusiva a faixa Deep Star Movie. Boy, look at me in my face. Tell me that you're not just about this bass. You really think I could be replaced? Nah, I come from outer space and I'm a classy girl. I'ma hold it up. You full of something, but it ain't love. What we got is straight overdue. Go find somebody new. You can buy me diamond earrings and nah, nah, nah. Talking round the circles with FM Boa Nova. E agora passemos à política europeia, Francisco Carvalho. Ao que parece, a política europeia cada vez mais nos desilude. Temos andado a falar dela quase todas as semanas e desta vez vem de terras de Sua Majestade, não é verdade? Pois, vem lá do Sr. David Cameron, Primeiro-Ministro da Inglaterra. Cameron vai sair vencedor de Bruxelas com um acordo que deixa todos satisfeitos. O compromisso alcançado entre o Reino Unido e a União Europeia satisfaz parte importante das exigências do Primeiro-Ministro britânico. Os restantes 27 Estados-membros saem com um acordo justo. Foram dias de intensas negociações, tendo-se mesmo chegado a perspectivar que as conversações se prolongassem noite fora e se estendessem para este sábado. Mas, já depois da hora de jantar em Bruxelas, Donald Tusk, presidente do Conselho Europeu, anunciou no Twitter que há apoio unânime para um novo acordo para o Reino Unido continuar na União Europeia. O acordo dito satisfatório para todas as partes permitirá ao primeiro-ministro inglês David Cameron dizer à Inglaterra que conseguiu salvaguardar o essencial das exigências britânicas, enquanto os restantes 27 parceiros europeus poderão dizer que ficaram salvaguardadas as garantias pretendidas. Negocia um acordo que garanta ao Reino Unido um estatuto especial na União Europeia, anunciou Cameron com um tom triunfal na conferência de imprensa que seguiu ao jantar, que serviu para ultimar o acordo resultante da maratona negocial iniciada ainda na quinta-feira. Mas, como refere Laura Kunzberg, a editora da política da BBC, embora o compromisso não garanta completamente aquilo que o governante inglês se propôs, a possibilidade de restringir o acesso dos imigrantes comunitários aos benefícios do Estado Social Britânico configura uma importante vitória. Terá sido esta a principal vitória de David Cameron, que se depara com a inflexibilidade dos países da Europa Central, designadamente do Grupo de Visegrado? O novo acordo garante o pretendido travão de emergência, por um período de até 7 anos, não renováveis, à atribuição de certos benefícios sociais aos novos imigrantes comunitários. Depois de, à chegada desta cimeira, Cameron ter concedido que o travão de emergência se aplicasse apenas aos novos imigrantes, o líder inglês também concedeu face à sua exigência inicial que este se aplicasse por um período de 13 anos. Algo a que o grupo de Visegrado, Polónia, Hungria, Eslováquia e República Checa, se opunha. Os imigrantes também só terão a completo acesso às vantagens do Estado Social Britânico após 4 anos completos de um desconto no país. Nunca mais alguma coisa em troca de nada, resumiu Cameron. Em relação aos abonos atribuídos aos filhos de imigrantes do Reino Unido, que continuam nos países de origem, foi encontrada uma solução a meio caminho. Para os novos imigrantes que cheguem ao Reino Unido, estes abonos sofrerão cortes na medida em que ficarão indexados ao custo de vida nos países de origem. Isto de acordo com uma nova legislação europeia a aprovar. Quanto aos atuais cerca de 34 mil beneficiários, este corte será aplicado somente a partir de 2020. O grupo de Visegrado pretendia que estes ficassem imunes à medida. Por outro lado, Cameron não conseguiu que Londres garantisse o direito de veto sobre a adoção, no âmbito da zona euro, de novas regulamentações no setor financeiro, mas deterá a capacidade para, além de ser consultado, atrasar a adoção deste tipo de medidas, podendo levar essa questão à discussão no Conselho Europeu. Sob a premissa de que o Reino Unido nunca fará parte do euro e de que o dinheiro dos nossos contribuintes não seja usado para resgatar os Estados-membros da zona euro, David Cameron conseguiu que os restantes 27 países-membros estivessem de acordo para mudar os tratados de forma a garantir que Londres nunca venha a pertencer a um super-Estado europeu. Assim, o Reino Unido deixa de estar vinculado ao princípio de uma união cada vez mais estreita, passando doravante a estar incluída nos tratados a ressalva de que este pressuposto não se aplica ao Reino Unido. Também em relação ao princípio da subsidiariedade, David Cameron afiançou que haverá alterações que protejam a soberania britânica. No entanto, não alcançou a meta de um cartão vermelho às legislações definidas por Bruxelas. O primeiro-ministro britânico obteve ainda outro dos seus objetivos, ao garantir que o setor financeiro britânico será regulado pelas instituições locais e não pelo Banco Central Europeu. A supervisão do sistema financeiro continuará nas mãos do Reino Unido, proclamou. Além disso, as empresas britânicas não poderão ser discriminadas pelo facto de o Reino Unido não pertencer à zona euro. Por fim, Cameron também notou que o Reino Unido nunca fará parte de um exército europeu. Estas alterações, afiançou o primeiro-ministro britânico, são juridicamente vinculativas e só poderão ser mudadas por unanimidade de todos os Estados-membros, incluindo o Reino Unido. David Cameron não só quis confirmar se o referendo sobre a permanência do Reino Unido na União Europeia, no qual ele participará ao lado dos que estão a favor da continuidade, será realizado a 23 de junho. Certo é que essa será também uma batalha difícil de vencer, sabendo que Cameron, de antemão, que terá de começar por convencer aqueles que no seu próprio partido defendem o Brexit, saída do Reino Unido da União Europeia, cenário que não está afastado do horizonte. Pois, isto é impressionante, provavelmente, é o que poderemos dizer. Nós temos reparado na como a União Europeia se está a estilhaçar, e esta é mais uma prova do estilhaçar da União Europeia. Então, mas o Reino Unido não faz parte da União Europeia como todos os outros 28 países, 27, aliás, ao todo são 28. É que o Sr. Cameron, já posteriormente a esta notícia, já foi ao Parlamento e já disse que o que é que ele conseguiu da União Europeia? O melhor dos dois mundos. Os ingleses vão ficar com o melhor dos dois mundos, ou seja, vão ficar com aquilo que lhes interessa da União Europeia, mas descartam-se daquilo que não lhes interessa. Ora, reparem, esta pode ser a posição de qualquer um dos outros Estados-membros. Nós também temos aspectos que nos interessam na União Europeia e temos aspectos que nos são desfavoráveis, mas estamos na União, é para tudo. Isto é, mas reparem, porque é que Bruxelas cede ao Reino Unido, mas a Portugal e à Grécia e afins e à Irlanda, o jugo é forte e nós temos que cumprir todas as regras de Bruxelas e ai de nós não cumprirmos. Recentemente vimos como este governo se viu aflito para ter o seu orçamento aprovado em Bruxelas. Há aqui dois pesos e duas medidas. Nós sabemos que o Reino Unido é o Reino Unido. Terras de Sua Majestade é outro departamento. A mim parece-me isto tremendo e isto é mais um aspecto de como a União Europeia pode estar a abrir precedentes gravíssimos, porque isto é estar a dar possibilidade. O Sr. Cameron chegou ao Parlamento e disse: nós pertencemos à União Europeia na parte que funciona de interesse para nós, mas não queremos pertencer, por exemplo, nunca à União Europeia, o Reino Unido vai pertencer ao euro, porque não lhes interessa, porque tem uma moeda forte, que é a libra esterlina. E, além disso, nunca vamos pagar resgates e também não queremos pertencer ao espaço Schengen. Ou seja, tudo aquilo que não lhes interessa, põem de lado. Que União Europeia é esta? É a pergunta que se pode colocar. Que União é esta? Onde é que está aqui a União? Diz Francisco. Surpreendeu-te isto? Pois, surpreendeu. A Inglaterra nunca esteve bem nunca esteve, nisto. Exatamente. Assim, entrou e logo a seguir tirou um pé, não foi? Sim, andou sempre a ameaçar. Nunca gostou muito assim disto, porque muitas imposições e assim, eles ali habilidosos que sempre conseguiram fugir um bocado. Mas nunca se chegou a este extremo, pois ao não, ponto destas cedências, não é? A meu ver, isto é um atentado à União Europeia e aos próprios princípios sobre os quais foi fundada. É que das duas uma, os países ou aderem e seguem as regras, é como nós quando estamos num grupo. Ou seguimos as regras, ou se não as seguimos todas e não as aceitamos, estamos fora. O que é que aconteceu aqui à igualdade? Já não há igualdade, claro, há membros especiais, privilegiados. Isso já nós já tínhamos percebido há muito tempo, que há países dentro da União Europeia que têm um tratamento e que há outros, que são os coitadinhos como nós, que têm outro. Mas normalmente têm sido assim... Mais ou menos discretos. Exato. Nisso. Agora, isto aqui foi, é uma, ali uma demonstração de poder por parte do Reino Unido. E já agora, como sabem, está marcado o referendo, ele já confirmou, entretanto, essa data. A 23 de junho vai haver o referendo para os britânicos se pronunciarem sim ou não, se querem manter no euro. E o Sr. Cameron ainda tem aqui um desafio, porque a maior parte da população pode dizer não. E ele já disse que isso será uma decisão irreversível. Portanto, se a maior parte da população disser não no referendo, efetivamente o Reino Unido vem a sair da União Europeia. Bem, aí é que eu acho. Nós estamos a assistir ao princípio do fim desta União Europeia, porque me parece que a questão dos refugiados, a falta de capacidade de responder às crises económicas, o facto de tratar uns de uma forma diferente de outros, está a pronunciar o seu fim. Sim? A União Europeia está a ceder a quase todos os caprichos dos Estados-membros para que estes não saiam da União Europeia, porque o sair da União Europeia é o início do, é o princípio do fim. E se uma demonstração de fraqueza da União Europeia a este nível seria catastrófico. E eles estão a tentar segurá-los. Estão a fazer tudo o que conseguirem para conseguir mantê-los. Mas com que custos, não é? Sim, sim. Inês, queres dizer? Eu acho que o David Cameron está a utilizar uma estratégia para ter aquilo que quer da União Europeia. Ele apenas está a tentar assegurar os interesses dos ingleses e não da União Europeia em si. Mas essa devia ser uma regra de pertencer à União Europeia. Nós também, portugueses, também podemos dizer que nós queremos salvaguardar a nossa economia, queremos salvaguardar os nossos interesses, não queremos as regras que a União Europeia nos está para nos espartilhar. E que alternativa é que nós temos? Estamos lá, temos que cumprir. Portanto, há claramente aqui dois pesos e duas medidas. Os ricos são tratados de forma diferente dos pobres. Claramente. Não é só entre as pessoas, também é entre os países. Rádio Boa Nova. 100.2 FM. Então, depois desta magnífica política europeia que nos surpreende a cada dia, infelizmente pelas piores razões, vamos agora para uma área mais calma do desporto motorizado. O que é que tem acontecido, Pedro Andrade? Grandes novidades? Algumas. Os line-up das equipas de Fórmula 1 já são conhecidos. Todas as equipas já sabem com que pilotos podem contar para a era. A maior parte das equipas irão continuar com os mesmos pilotos. A Mercedes mantém Lewis Hamilton e Nico Rosberg. A Ferrari conta com Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen para fazer frente à Mercedes. A Williams irá manter a dupla que pilota os Williams há 3 anos, sendo este Valtteri Bottas e Felipe Massa. A Red Bull manterá Daniel Ricciardo e Daniel Kvyat. Ambos os pilotos estão com o seu lugar em risco, visto que Verstappen deverá assumir um dos lugares. Mas agora fica na Toro Rosso com o outro jovem piloto, Carlos Sainz. A Force India apresenta a mesma dupla do ano passado, Sérgio Pérez e Nico Hülkenberg. A Sauber também não mostra nenhuma alteração em relação aos seus pilotos e por isso Felipe Nasr, Marcus Ericsson, mantém os seus lugares. A McLaren conta com Jenson Button e Fernando Alonso para, depois de uma época péssima, melhorarem os resultados. As únicas equipas que mostraram alterações foram a Manor e as recém-formadas Renault e Haas. A Manor contratou dois jovens pilotos, Pascal Wehrlein, que foi campeão na época passada de DTM, e Ryu Arian, que tem 22 anos, mais um que o seu novo colega de equipa. A Renault conta com algumas dificuldades para o seu primeiro ano, mas espera, em 3 anos, estar a lutar pelos lugares do pódio. Para já têm Jalen Palmer e Kevin Magnussen como piloto. Jalen Palmer foi campeão de GP2 em 2014 e Kevin Magnussen, em 19 grandes prémios pela McLaren, terminou no pódio uma vez. A Haas, em estreia absoluta na Fórmula 1, pensa terminar a meio da tabela e conta com Romain Grosjean e Esteban Gutiérrez para cumprir o objetivo. Destaque ainda para o Rally do México, que decorrerá entre os dias 3 e 6 de março. 100.2 Oliveira do Hospital. Passamos agora às notícias do Grupamento de Escolas de Oliveira do Hospital e desta vez vou-me socorrer daqui dos préstimos da nossa colaboradora, excelentíssima colaboradora, diga-se de passagem, Bárbara Coquim, porque ela esteve nas duas, ela está em todas. No passado dia 19 de fevereiro tiveram início nas bibliotecas da Escola Sede as jornadas pedagógicas do Grupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, um espaço de reflexão e debate dinamizado pelo Conselho Geral. Nesta primeira sessão, os temas em debate, dinamizados pela direção e pela Associação de Pais, foram agrupamento único, vantagem ou constrangimento, escola a tempo inteiro, cansaço a tempo inteiro. A sessão contou com muito público, constituído por docentes, encarregados de educação, representantes de alunos, dos assistentes operacionais, do município e da comunidade. Foi um momento de reflexão conjunta sobre as temáticas em debate. Ficou patenteada a preocupação com o ensino e as políticas educativas seguidas, mas também não faltou aos oradores e participantes a esperança, bem como a determinação em continuar a trabalhar e a cooperar em prol da melhoria das práticas educativas no Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Segundo o diretor, professor Carlos Carvalheira, todos juntos podemos construir uma escola melhor. Na próxima sessão, no dia 11 de março, serão abordadas as temáticas Mercado de Trabalho, Angústia ou Esperança, dinamizado pela BLC3, Empresas e Estegó. Educação no território concelhio, que futuro? Estas jornadas decorrem sempre em horário pós-laboral, a primeira sessão às 18 e a segunda sessão às 21 horas. Fica o convite para que cada um participe nesta iniciativa de partilha de pensamentos e experiências. E uma vez que eu tenho aqui a Bárbara, que foi convidada a participar nesta primeira sessão, para nos fazer um texto, quer aqui para a rádio, quer futuramente para o jornal do agrupamento, gostaria de saber, obviamente, eu também lá estive, mas estive, obviamente, tenho a minha visão de docente, ela tem a visão da aluna. Com que impressão é que ficaste desta primeira sessão? Relativamente ao primeiro tema, as vantagens ou constrangimentos da criação do mega agrupamento, não tinha noção de que havia tantas desvantagens da criação do mega. Exatamente, porque foi o tema introduzido pelo Sr. Diretor, que o mesmo disse que eram poucas as vantagens existentes, que era uma medida essencialmente economicista e que não trazia muitas vantagens nem para os professores nem para os alunos, porque os professores têm que se deslocar entre as diversas escolas, muitas vezes usam os seus turnos horários, os seus tempos livres para essa deslocação. Os alunos estão muito mais afastados dos professores porque como têm que dar aulas nas diversas escolas, muitas vezes não... Procuram um professor e o diretor de turma não está. Não têm os professores, os professores perto. E mesmo para os pais, visto que é muito mais difícil acompanhar a vida escolar dos filhos, porque a maior parte das reuniões e dos diretores de turma encontram-se na escola sede, e se eles forem das outras escolas, Cordinha, Lagares ou Ponte, é muito mais difícil manterem-se em contacto com a vida escolar dos filhos. E, por fim, o Sr. Diretor salientou que o mega agrupamento ganha um orçamento muito menor comparativamente com o que as outras escolas ganhavam individual. Pois. A principal razão porque ele foi criado é essa mesma, a diminuir os custos. Mesmo que depois haja consequências extremamente negativas para a comunidade escolar, para os encarregados de educação, etc. Exatamente. E no segundo tema foi abordado pelo psicólogo, por um psicólogo Fernando, que já foi aluno da escola, e falou-se na ideologia da escola até às 7h30, que também não foi aprovada por nenhum dos presentes, visto que... é uma forma dos pais têm de se descartar do encargo dos filhos, deixando-os na escola e não têm que os ter a chatear em casa. Como parece, não é? É, como às vezes acontece. Pois. O psicólogo, com as suas teorias de psicologia, mesmo afirmou que os alunos nunca teriam energia a essa hora para estarem atentos nas aulas e para... E para construírem um bom ambiente dentro da sala de aula. Pois. Nós com certeza traremos este tema aqui brevemente, esta questão da escola a tempo inteiro. Como sabem, isto ainda não foi legislado, parece que é uma intenção deste senhor Ministro da Educação, não sei exatamente. Claro que isto provavelmente não serão aulas até às 7h30, e é algo que eu ouvi dizer, será facultativo. Os meninos ficam na escola, para além, provavelmente às 5, se assim o entenderem e os pais o entenderem. Como tu dizes, se calhar muitos pais entendem bem que os meninos devem estar até às 19 ou 19h30. A questão que aqui podemos ainda colocar, ainda que rapidamente, é apostar mais tempo na escola que os alunos aprendem mais? Não é, porque chegam a um ponto que já não se conseguem concentrar. Estão saturados. Aliás, neste momento, nós ao nível do segundo ciclo e do terceiro ciclo temos uma carga horária já exagerada. Se vocês repararem, ano passado tinha turmas de sétimo ano que não tinham sequer uma tarde livre. Portanto, eles estavam sempre na escola os dias desde as 8h30 até às 4h30 ou até às 5h10. Isto é exagerado, porque muitas destas crianças, obviamente, não têm sequer capacidade de concentração para estarem devidamente na sala de aula. Portanto, aumentar a carga horária numa escola será, obviamente, contraproducente. Afeta imenso o rendimento escolar dos alunos estar até tão tarde na escola. Assim, aliás, já foi feito um estudo recente em que se percebeu que nós somos dos países europeus com maior carga horária e somos aquele que tem maior índice de insucesso. Portanto, não é por estar mais tempo na escola, pode-se estar menos tempo e com muito mais qualidade, não é? Depende como o tempo é utilizado. Não é por estar mais tempo... Que é mais rentável. Agora a Bárbara toca aqui num aspecto que é sensível, mas que é verdade. Sabemos que isto se passa ao nível das prés. Nós temos prés no concelho e no país que estão abertas até às 7 da noite, portanto até às 19, e sabemos perfeitamente que há crianças que só saem de lá, vão para lá. Nós temos no concelho prés que recebem crianças às 7 da manhã e essas crianças só saem dessa escola às 19, quer dizer que estão 12 horas na escola. Nós temos crianças do pré-escolar nessa situação. Quer dizer que isso será confortável para alguns pais. A questão é, quanto tempo é que estas crianças passam com os educadores que devem ser os principais, que é a família? É a questão que deixamos aqui, futuramente se calhar voltaremos a este tema. Bem, toda a gente está convidada a participar nestas jornadas, que com certeza têm interesse para todos. Vamos agora para outro assunto, que é precisamente a participação, mais uma vez, do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital na sessão distrital do Parlamento dos Jovens do Ensino Básico 2016, que decorreu no dia 22 de Fevereiro. A escola foi representada pelas alunas Bárbara Coquim, da Escola Secundária de Oliveira do Hospital, Micaela Diniz, da Escola Básica da Cordinha, e pelo aluno Pedro Santos, da Escola Básica de Lagares da Beira. Representaram todos o Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital na sessão distrital do Círculo Eleitoral de Coimbra do programa O Parlamento dos Jovens. A sessão decorreu no auditório do Centro Cultural de Tábua e contou com a participação de representantes, de alunos representantes de 20 escolas do Distrito de Coimbra. O tema em debate foi racismo, preconceito e discriminação. Na sessão de abertura estiveram presentes o Sr. Deputado da Assembleia da República, Engenheiro Maurício Marques, que respondeu a um conjunto de questões colocadas pelos alunos, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Tábua, a Sra. Delegada Regional da DGEST, Dra. Cristina Oliveira, e o Diretor do Agrupamento de Escolas de Tábua, Professor Sidónio. Após debate das propostas das várias escolas e da realização de votações diversas, foram escolhidas para representar o Distrito de Coimbra na sessão nacional, que terá lugar em maio, na Sala do Senado da Assembleia da República, as escolas Secundária José Falcão, de Coimbra, Secundária de Montemoro Velho, Colégio de São Martinho e Escola Básica Martim de Freitas. Como tema para o próximo ano letivo foi proposto o combate à pobreza. Este foi um texto que nos foi enviado pela professora que acompanhou os alunos, pela professora Fátima Antunes. Mas como temos em estúdio uma das ilustres participantes nesta sessão distrital, gostaria de saber a opinião da Bárbara relativamente a esta sessão. Foi um debate produtivo, já houve mais produtivos, podemos dizer. O ano passado também participaste, preferiste o do ano passado? Sim, não como organização do debate, mas como... Pela riqueza, sim, do debate. Pela dinâmica do debate. Este ano foi, digamos, um pouco mais fraquito. Não houve tantas críticas, a maior parte dos deputados gastava o tempo na explicação das medidas, mas de qualquer forma foi um bom debate. Houve duas escolas que desistiram, entretanto, mas mesmo assim havia projetos de recomendação muito bons. E mesmo as medidas que passaram, tendo uma passado nossa, que foi fundida aqui na escola, exatamente, a medida dos apadrinhamentos passou, e o projeto de recomendação que passou para Coimbra, bem como as escolas eleitas, foram boas, por isso esperemos que tenha uma boa representação, exatamente, a nível nacional. Pois desta vez não vais a Lisboa, mas irás para o ano, com certeza. Esperemos que sim. Porque tu ainda és uma novata no Parlamento dos Jovens, ainda tens mais 4 anos para participar no Parlamento dos Jovens. E é sempre bom participar, porque é da participação. Para já, em primeiro lugar, devemos participar nestas atividades que enriquecem todos os nossos alunos. Rádio Boa Nova. Estamos já a terminar. Participaram neste programa os alunos do Clube de Rádio e do Grupamento de Escolas de Alverde Hospital, Inês Garcia, Inês Brás, Bárbara Coquim, Francisco Carvalho, Patrícia Correia, Pedro Andrade, Francisca Rodrigues e João Oliveira. Por hoje é tudo nesta Escola e o Meio. Agradecemos a sua atenção. Despedimos-nos até ao próximo programa. A Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Alverde Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço.